Meu universo és tu, minha canção de viver. Tu és o raio de luz que sustenta o meu ser. Tu